Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa de sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus santos anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus capítulo 16 e verso 26 e 27. Com esse texto da palavra de Deus, eu quero cumprimentar a todos os amados ouvintes nesta manhã e desejando um bom dia especial a toda a família que está reunida, aquelas famílias do interior dos nossos municípios, os pais, as mães, as crianças. Nós estamos sempre parabenizando você, mãe, você, pai, pela tua criatividade de poder manter os teus filhos em torno da palavra de Deus e também orando, levando à casa do Senhor. Nós queremos dizer aos amados irmãos que as nossas igrejas estão todas em franco andamento, progresso. Os cultos têm sido marcados de forma muito especial pelas bênçãos do Senhor. E nós estamos orando, clamando, pedindo que o Espírito de Deus continue a despertar os crentes para a oração. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Conta-se de um filósofo que, ao atravessar um rio em uma canoa, perguntou ao moço que transportava as pessoas, o canoeiro, se ele entendia de astronomia. Não, senhor, disse o moço. E este continuou: em toda a minha vida, eu nunca tinha ouvido falar neste nome, astronomia. Ao que o sábio respondeu: sinto muito que você tenha desperdiçado a quarta parte de sua vida. Você sabe algo sobre matemática? O pobre homem mais uma vez sorriu e respondeu que não. Você gastou outra quarta parte de sua vida sem aprender a matemática. Depois voltou a perguntar: você sabe algo sobre geologia? Não. Nunca fui à escola, replica o moço, o canoeiro. Bem-vindo, amigo. A terça parte de sua vida foi mal empregada. No mesmo momento de conversa, a canoa bateu numa pedra. Enquanto o canoeiro tirava a jaqueta para nadar até a margem, ele perguntou ao filósofo: senhor, tu sabes nadar? E o filósofo respondeu: não sei nadar. Então, o senhor desperdiçou toda a sua vida, porque a canoa em poucos minutos afundará. Há muitas pessoas com inúmeros conhecimentos de ciências humanas, como também muitos estudiosos que creem que com uma boa educação solucionará os problemas da vida. Pensam que o homem é tudo. Negam a existência de Deus e suas leis. Mas como estão enganados? A palavra de Deus nos diz: pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Os homens podem ter grandes conhecimentos de astronomia, de matemática, de geologia e de outras tantas ciências. Porém, se não sabem que o Senhor Jesus é o seu próprio Salvador, irão à eterna perdição. De que servia o filósofo todo o seu conhecimento quando a canoa se partiu, se não sabia nadar? De que serve a um estudioso ter todos os conhecimentos humanos, se não crer na existência de um Deus que é visível as suas obras. A Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas o insensato despreza a sabedoria e a disciplina. De que servirá o homem as riquezas, o saber, a fama, no momento de deixar esta vida e entrar na eternidade, se não tem Cristo? Conhecer a Jesus e saber o que a sua morte na cruz significa para você, o fará possuidor de uma vida eterna. Esta é a vida eterna, que te conheça um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas se o homem se gloria de suas capacidades pessoais, de sua força física, de suas sabedorias e aptidões mentais, desprezando as leis de Deus, fugindo dele, o resultado desta vida egoísta será sem dúvida a condenação eterna. E a Bíblia diz, não é eu, Mateus 8 e 12, onde haverá choro, pranto e rangir de dentes. Queridos irmãos, o conhecimento humano é necessário e deve ser buscado. Porém, ter o conhecimento de salvação em Cristo e se apossar da mesma é salvar a alma para a eternidade. Os que buscam primeiro as coisas de Deus, crendo em Cristo, têm a segurança e a certeza da presença do Senhor em cada passo de sua vida. Esse conhecimento dá gozo, da paz e da alegria. O que é essencial para você, amado ouvinte, não espere o barco afundar. Pense e resolva aceitar a Cristo e opte por esse caminho de paz e segurança. É a nossa mensagem nesta manhã, em o nome de Jesus. Se paz divina, tu me deres gozar, se a dor eu tiver que sofrer, ó, sim, no que for, certo estou em saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus. Quero orar com você. Altíssimo Deus que está nos céus, a Ti toda honra, toda glória, a Ti todo louvor. Eu oro diante de Ti nesse momento, Senhor, pedindo que o Espírito Santo, esse que nos impulsiona, esse que trabalha no querer e no efetuar, esse que tem prazer em nos fazer compreender os mistérios das navegações espirituais. Assim como esse filósofo que nós narramos, quantos estão estribados no seu conhecimento, mas não têm se preparado para a vida eterna, ao passo que alguém, talvez com menos conhecimento intelectual, é claro que não desprezamos o conhecer, o saber, porque isso também nos nutre, mas não descuidamos da vida eterna. E eu te louvo, Senhor, porque Tu tens nos iluminado desde muito cedo e podemos optar pelo caminho da salvação. Podemos estar aos Teus pés e guardando a Tua palavra. Permita, Senhor, que nesta manhã, esse momento oportuno, em que a porta ainda está aberta, alguém possa admitir a salvação e adentrar por ela a Cristo Jesus. Em o nome do Senhor nós oramos, agora e sempre. Amém e amém.